nosso tempo ninguém morria. No nosso tempo ninguém sofria. Tanto no nosso tempo ninguém dizia. O nosso tempo não ficamos à espera, não sustemos a respiração. Espera que Dom Sebastião nos traga a redenção. O povo não se espera, a gente sabe que dá solução. Porque o Fiz Limão, ai, o Fiz Limão há de voltar. Num dia de sol, o Fiz Limão há de voltar. Tica tem um novo single, Alive, que foi retirado do seu álbum de estreia, que também tem o mesmo nome. Vamos ouvir então Alive, de Kika, e logo de seguida o tema de Justin Bieber e Will.i.am, That Power. So you learn to love again. You learn to love again. Never told me what it meant. Wanna know just what it meant. second, minute, hour, bigger, better, stronger, power. Estádio do Dragão. E, em sua homenagem, vamos ouvir o tema Madness. Man. Chegamos ao fim de mais um programa. Não sei se ouviram a entrevista que dei a falar sobre motivação para o programa Eclipse Total, do Carlos Bonaparte. Se não ouviram, podem ouvir e assim ficam a saber um pouquinho mais sobre este programa. Por hoje é tudo. Já sabe que pode deixar os seus comentários no site da antenaweb.info ou então no próprio Facebook da Antenaweb. Para despedida, ficamos com o tema Skyfall de Adele. Até ao próximo programa. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. Drowned and dreamt this moment, so overdue I owe day. Swept away, I'm stolen. Hit the sky. You'll never